tem clássico carioca, tem Fluminense e Vasco, jogo na Arena do Jacaré, valendo vaga na final da Taça BH Sub-17. E na Arena do Jacaré também, às 14 horas, né, teremos São Paulo Futebol Clube e Atlético Mineiro. Então essas são as duas semifinais, vale vaga na final da Taça BH Sub-17, uma das mais tradicionais competições de base do futebol brasileiro. E chegaram quatro times gigantescos do nosso futebol, professor. É bem legal ver que o Vasco tá voltando a um patamar de grandeza também na base, né? A gente tinha notícia de muita coisa errada acontecendo na base do Vasco e pouco a pouco vai se organizando, o Vasco vai chegando novamente. Tanto é que tem muitos meninos bons já sendo alçados ao time de cima, né, professor? Ah, sem dúvida, viu, Léo? Já chegou até a morrer gente ultimamente lá na base, lá meninos morreram na base, lá no alojamento. E é muito gratificante você ver que realmente o Vasco volta forte na base, né? E a Taça BH mostra isso. Também no Campeonato Brasileiro, o Vasco também faz uma boa campanha. Mas o ponto alto da Copa BH é justamente a presença do São Paulo, né? São Paulo que busca tricampeonato seguido, né? Bicampeonato, agora o terceiro. São Paulo teve dificuldade ontem para passar pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, mas venceu por 1-0. E o São Paulo que segue em busca do tricampeonato, né? O Atlético passou pelo Santos, uma dificuldade imensa, num jogo de 2-2, duas grandes equipes, e o Atlético se ouve melhor nos pênaltis. Portanto, nós temos aí dois grandes jogos reservados para essa semifinal da BH, São Paulo e Atlético, e o derby lá do Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco, duas grandes equipes e duas grandes bases, né? O Fluminense também tem lá em Xerém feito grandes jogadores, o Vasco não é diferente, São Paulo e Atlético Mineiro. As quatro equipes têm um trabalho de base muito bem feito e está refletindo isso na semifinal da Copa BH. Muito bem, então é isso aí, falamos da Copa BH Sub-17 aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do Campeonato Amador dos Veteranos, vai chegando a sua penúltima rodada, penúltimo final de semana de jogos da primeira fase. E lembrando o regulamento, são seis equipes, quatro classificam para as semifinais da competição. Então, a equipe da Serra, né, a equipe do nosso teto já está classificada. A equipe, vamos passar a classificação por enquanto, ó. A equipe da Serra tem 10 pontos, já está classificada para a semifinal da competição. Acho que nem perde a primeira posição mais também a equipe da Serra. Segundo, está o Maracujá Mecânico com 6 pontos, o terceiro é o Cataguá com 5, o quarto é o Democrata com 4, o Atlético Rio Pedrense também tem 4 e o Amigos Futebol Clube tem 3 pontos ganhos na lanterna. Então, nesse final de semana, teremos às 8h15 da manhã, Cataguá e Atlético Rio Pedrense. As duas equipes estão separadas por apenas um pontinho. E quem vencer o duelo fica muito perto da classificação para as semifinais. E às 9h45 temos a líder em campo, a equipe da Serra, que já está classificada e com o primeiro lugar garantido, enfrentando o Democrata, que ainda tem chance de passar para a primeira fase e precisa vencer a qualquer custo para continuar sonhando, professor. Então, Campeonato Amador pegando fogo, vamos chegando à fase decisiva dessa primeira fase, né, professor? E vamos às semifinais. Daqui a pouco teremos aí o campeão amador dos veteranos aqui em Rio das Pedras. Realmente, uma rodada decisiva, né? Parabéns à Serra, que é líder isolada aí da competição, vem fazendo um grande campeonato, né? E vai justamente enfrentar o Democrata, né? Democrata também está fazendo uma campanha boa. E 8h15 tem aí o jogo do Cataguá e Atlético, que vale também a quarta vaga aí. Portanto, os dois estão brigando, concorrentes, junto com amigos, estão brigando aí por essa quarta vaga, né? Portanto, é uma rodada decisiva e quem tiver a oportunidade de aparecer lá aqui no Massu de Curi, que vai assistir dois grandes jogos domingo de manhã, horário bom, solzinho ameno, então vai dar para ver dois grandes jogos. Muito bem, então falamos do Campeonato Amador dos Veteranos aqui na cidade de Rio das Pedras. Também falamos sobre o amistoso no domingo às 9 horas, lá na Toca do Tigre, no Campo do Pombal. Teremos o Atlético Rio Pedrense enfrentando a equipe do União Cearense. Já quero convidar o Toninho e todo o pessoal do Rio Pedrense para vir bater um papo com a gente, como foi essa reforma lá do estádio do Pombal, a nova casa do Tigre do Atlético Rio Pedrense. Já estão convidados para a gente bater um papo aqui, viu, Toninho, a Mauri, toda a turma do Atlético Rio Pedrense. Temos também um recadinho do pessoal da Secretaria de Esportes, que é com relação ao Campeonato Amador, né? Temos uma matéria na nossa coluna, que saiu hoje já no Jornal Verdadeiro, falando sobre o Congresso Técnico, né? Foi definido o regulamento e as inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto. Então, você que tem a equipe, quer participar do Campeonato Amador, você tem até o dia 9 de agosto para pegar a ficha na Secretaria de Esportes da cidade de Rio das Pedras e entregar novamente com todos os atletas inscritos. A partir dos 16 anos, os atletas já podem ser inscritos, os menores de idade, 16, 17 anos, com autorização dos pais. E no dia 9 mesmo será realizado o sorteio do Campeonato Amador da cidade de Rio das Pedras. As equipes serão divididas em 4 grupos, se eu não me engano, e os 2 melhores de cada chave passam para a próxima fase. A novidade desse ano é a Taça Prata, né? Que a gente vai ter então uma espécie de taça de... como que a gente pode dizer? É um campeonato de consolação para quem ficou de fora das semifinais, que é a Taça de Prata. Então, quer retirar a ficha de inscrição? A Secretaria de Esportes de Rio das Pedras fica localizada na rua Joaquim Leite, sem número, em frente ao velório municipal, então você pode retirar a sua ficha. Lembrando, até o dia 9 você pode fazer a sua inscrição. Professor Mauro Fernandes. Ah, sem dúvida, e tá aí então o futebol amador se movimentando, a secretaria tomando as providências para organizar e iniciar o campeonato amador, e com essa novidade aí, né, vamos ter taça de prata e taça de ouro, os classificados disputam o ouro e o que não classificou disputa a prata. Motivação para mais jogo, todo mundo jogar. E isso é muito bom. Vamos torcer para que realmente as equipes montem boas equipes e que dê bons jogos também para o público que vai assistir, uma vez que é uma diversão pública incluído naquilo que o governo federal manda, que toda cidade tem por obrigação de criar e fazer diversões públicas a seus municípios. Portanto, não só para quem vai jogar, mas também para quem vai assistir. Que oxalá que seja um bom campeonato e todos possam se divertir aos finais de semana. Muito bem, então falamos aqui sobre o esporte local de Rio das Pedras. Lembrando, tem a nossa coluna lá no Jornal Verdadeiro. Se você quiser dar uma olhadinha lá, a gente agradece e muito a coluna do Rio Vox Esporte Clube. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Raul Lanches, que tá sempre ouvindo a nossa programação esportiva, falou com o pai do Titi para mandar um abraço pra gente, então tá mandado um abraço pro Raul, muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço pro Titi também, que tá nos acompanhando todos os dias, ainda tá com probleminha na perna, mas daqui a pouco vai tá bom, Titi, pra comparecer novamente aos nossos estúdios e passar toda a sua visão sobre o esporte aqui na nossa programação esportiva. A gente já volta então para falar de Copa Sul Americana no Rio Vox Esporte Clube. E pela Copa Sul-Americana tivemos 3 jogos na noite de ontem. O primeiro foi aí o General Dias e o Milionários da Colômbia. General Dias, se eu não me engano, é do Paraguai. Eles enfrentaram no Paraguai e a equipe da casa empatou em 1-1 contra o visitante, contra o Milionários da Colômbia. E também pela Copa Sul-Americana, o jogo no Nuevo Gasômetro na Argentina, o San Lorenzo conseguiu perder pro Deportes Temuco, professor. É, deve estar, tá, devia estar no Manhaca, que é outro te contar, viu? Para conseguir perder aí. Mas é isso, a Sul-Americana agora tem desses times também que nós vamos ver uma vez, duas vezes, depois não vamos ver mais. É, tem os times grandes, né, como a gente sabe, o São Paulo, o Vasco, é, o São Lourenço é um time grande, mas o Temuco é uma equipe que a gente não conhece, tá aí disputando a Copa Sul-Americana, e teve um dia para nunca mais esquecer na sua história, ganhar de um campeão da América, fora da casa, da sua casa, né, jogando na casa do adversário. Também falando de Copa Sul-Americana, tivemos brasileiro em campo na noite de ontem. O Atlético Paranaense recebeu o Peñarol, 5 vezes campeão da América, o Peñarol. Na raça, o Atlético se impôs contra a equipe uruguaia e fez 2-0 na equipe do Peñarol. Gol do Marcelo Cirino, parece que é o Cirino, a camisa do Atlético e a camisa que serve bem nele, né? E o Pablo também marcou, jogo com 2 expulsões, 1 para cada lado, o Furacão começou aí então o jogo, o segundo tempo, já com 1 a menos, né, com a expulsão do Wanderson, abriu o placar numa lambança da zaga do Peñarol, e aí depois o Peñarol teve o Gabriel Fernandes expulso e o Atlético dobrou a vantagem, fez o segundo gol com o Pablo, e é ótima a vantagem do Atlético para decidir fora de casa. O Atlético, para ser eliminado, precisa conseguir a façanha de tomar 3 gols, professor. Eu acho que o Atlético pode garantir. Já está com a passagem muito bem encaminhada para a próxima fase. É, o Atlético realmente fez um jogo interessante. Conseguiu vencer. E o Peñarol está tão diferente que nem bater, ele bateu ontem. Então agora vamos ver o que eles vão fazer lá no Uruguai, né? Mas não tenha dúvida, com uma grande atuação do Cirilo ontem, realmente o Atlético conseguiu abrir uma boa vantagem lá, né? Com certeza. Agora precisa ganhar no Campeonato Brasileiro também, né, Atlético? Porque tá difícil a situação no Campeonato Brasileiro de Futebol. E a gente já volta para falar muito mais. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo aqui para falar hoje no Rio Vox Esporte Clube. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tô dorando leis nas ruas e a lombra bateu. O jogo é 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. É, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que demitiu o Roger Machado na quinta-feira, na quarta-feira à noite, né? E já confirma o seu novo treinador, Luiz Felipe Scolari. O Felipão está de volta ao Palmeiras. Você que ouviu o Rio Vox Sport Clube ontem, já sabia. A gente cravou ontem o acerto do Felipão com o Palmeiras. Será técnico pela terceira vez da equipe alviverde. O treinador teve passagens de 97 a 2000 e de 2010 a 2012 na equipe do Palmeiras. Contrato válido por 2 anos até o final de 2020. Aliás, 1 ano e meio praticamente, né? O Felipão já traz com ele os auxiliares Carlos Pracidelli, ex-preparador de goleiros, e o Paulo Turra, ex-zagueiro. Esse era ruim, hein? Meu Deus do céu. Espero como auxiliar até que seja bom, porque apesar que o Felipão como zagueiro também não era um primor, né, professor? Mas como treinador, foi um ótimo treinador. Quem não vem junto com o Luiz Felipe Scolari é Flávio Teixeira. Você que está ouvindo aí pode não saber. Quem que é Flávio Teixeira? Eu te respondo. É o Murtosa, o fiel escudeiro do Felipão. A princípio não chega, está resolvendo alguns problemas familiares. Depois deve se juntar. Eu acho que no final do ano que vem ele deve se juntar tá? Felipão e companhia. O Pracidelli e o Paulo Turra já se apresentam, já se apresentaram no clube nessa sexta, já estão ajudando o trabalho do Wesley Carvalho, que está organizando, montando o time para o jogo de domingo. E o Luiz Felipe Scolari deve chegar na próxima semana, ele está em Portugal e deve preparar sua mudança para São Paulo novamente. Os títulos que o Felipão teve em suas passagens pelo Palmeiras. O Felipão conquistou Copa Mercosul de 98, Copa do Brasil de 98, Libertadores da América de 99, Torneio Rio-São Paulo de 2000 e Copa do Brasil de 2012, com aquele time ruim que o Palmeiras tinha, o Felipão conseguiu ganhar a Copa do Brasil com o gol do Betinho. Então, o segundo nome que mais dirigiu o Palmeiras é o Felipão, 409 jogos. Ele está só atrás do Oswaldo Brandão, lendário Oswaldo Brandão, com 585 partidas. Ele é o treinador que mais esteve à frente do Palmeiras em Libertadores e em campeonatos brasileiros também, né? Apesar do título da Copa do Brasil na última passagem, o Felipão deixou o Palmeiras em meia campanha que culminaria com o segundo rebaixamento à Série B nacional. Depois foi treinar a seleção, né? Que não deu muito certo. Não vamos nem lembrar, porque agora todo mundo... Ah, 7x1, 7x1, caramba. Agora o Felipão tem muito crédito aqui. Qualquer palmeirense deve ter pintado na parede da sua casa. Não fale mal do São Marcos e nem do Felipão, né, professor? Mas o Felipão tem crédito, estava no Guangzhou Evergrande na China, ele ficou 3 anos na China e ganhou 7 títulos lá. E a gente deseja toda a sorte do mundo ao Luiz Felipe Scolari. É um cara para controlar o vestiário, né, professor? A diretoria do Palmeiras entendeu que muitos dos atletas já não acatavam o que o Roger queria que eles fizessem dentro do campo, não tinha mais o respeito do técnico. Então, pega um treinador com as costas quentes, um treinador maior do que todos eles lá, porque às vezes você pode ter algum jogador no grupo, por exemplo, que tem mais nome do que o próprio técnico. Agora não, o Felipão é maior que todo mundo ali, e quem for bater de frente com o Bigode pode pegar uma linha, né, professor? Porque disciplinador, o Felipão é, e ele é o paizão, né, professor? Aquele que fecha o grupo com ele. Ele é um grande administrador de vestiário. Taticamente, o Felipão, nos seus últimos trabalhos, se mostrou um pouquinho abaixo. Vamos ver o que a gente pode esperar de Luiz Felipe Scolari, professor. Ah, sem dúvida, né? Um grande treinador. É um treinador que dispensa comentário pelo que conseguiu ganhar bem antes de ser campeão mundial. Com o Grêmio, com todas as equipes, com o próprio Palmeiras. Ele ganhou uma Copa do Brasil com o Criciúma. Aí, então, foi ali que jogou ele pro mundo, né? Pois é, então, não podemos deixar de reconhecer tudo a carreira do Felipão. Uma carreira vitoriosa, vamos deixar bem claro isso, uma pessoa vitoriosa, uma carreira vitoriosa, que não pode deixar o 7x1 manchar o que foi feito, de jeito nenhum. O que aconteceu no 7x1 é um desastre que acontece uma vez na vida, outra na morte. Então, o Felipão chegou com autoridade. E vamos fazer um exercício aqui. Em 2002, quando ele assumiu aqui na eliminatória, que ninguém queria a seleção brasileira, e a seleção brasileira corria também um risco seríssimo de ficar pela primeira vez fora de uma Copa do Mundo. Para o nosso ouvinte entender, professor, nas eliminatórias da Copa de 2002, todos os grandes técnicos do Brasil passaram pela seleção. O Luxemburgo não deu certo, o Leão não deu certo também, porque o Leão convocava o Leomar para a seleção brasileira, e o Felipão era o salvador da pátria, porque ninguém queria assumir realmente, como o professor disse. Então o Felipão pegou a bucha, né, professor? E o meu exercício vai para nós chegar no Palmeiras. Então eu quero fazer um exercício para justamente chegar no Palmeiras, no grande problema que o Palmeiras tem. Então, quando chegou em 2002, o Felipão aceitou, ele colocou para o Ricardo Teixeira uma coisa: autonomia. E o Ricardo Teixeira deu toda a autonomia para ele. E se você lembrar, o melhor jogador até então, da época aqui no Brasil, era justamente o Romário. E ele bateu de frente, não convocou Romário para a eliminatória e não levou Romário para a Copa do Mundo e ficou campeão mundial. Então, isso tudo antes de ser campeão mundial, na eliminatória ainda. Antes de ter ganhado o rótulo de campeão mundial com a seleção brasileira. Então, depois de tudo isso, ele ganhou muito mais. Foi para a seleção portuguesa, foi, andou pelo mundo, por todo lugar do mundo, foi campeão, né? Então agora, mais velho, mais experiente, você acredita que algum jogador vai fazer ele engolir como o Roger estava engolindo até ontem? De jeito nenhum. Se entre jogador e Felipão, agora todo mundo é Felipão. Então, para aqueles que não gostam do Felipão, vai um recado. Vocês podem ter certeza de uma coisa. O time vai jogar de acordo com o que o Felipão quer. Vai jogar quem o Felipão achar. Não vai ter interferência externa de ninguém. Portanto, podem ficar tranquilos. E não podemos esquecer que a maior qualidade do Felipão é unir o grupo e ser copeiro. Aquele jogo, aquele campeonato que é de dois jogos, ele é especialista nisso. Portanto, Copa do Brasil e Libertadores da América... Pode apostar no Palmeiras ou Felipão. Não acredito que ele tenha sucesso no Campeonato Brasileiro, que já é um campeonato mais difícil e que precisa ser um campeonato mais de fôlego. Mas a Libertadores e a Copa do Brasil pode apostar porque o Felipão é copeiro. Muito bem, então falamos sobre o Felipão voltando ao futebol brasileiro, voltando ao Palmeiras. Quando ele recusou a proposta do Sporting, eu já pensei, o Felipão está esperando alguma coisa do Brasil para voltar ao futebol brasileiro. Aí saiu, a hora que mandaram o Roger embora, eu falei, é o Felipão. Porque ele, a assessoria de imprensa, a hora que o Roger mandou ele embora, já tinha soltado. Ó, Felipão recusou a seleção da China, tem uma proposta de seleção do Egito, tem a proposta da Coreia. Mas já dava pra saber. O Felipão é um dos ele deu uma entrevista uma vez no programa do Serginho Groisman, chorando que se ele tiver que pegar o Palmeiras de novo, pra fazer o Palmeiras gigante de novo, ele pegaria. É um cara que ama o clube. O clube deu muito pra ele, ele deu muito ao clube, então é uma relação muito bacana entre Felipão e Palmeiras. E a gente deseja toda a sorte do mundo. Boa sorte, Felipão! É o escolarismo agora de volta ao Palmeiras. E a gente já volta para falar de Campeonato Brasileiro aqui no Rio Vox Esporte Clube. Muito bem, vamos de Campeonato Brasileiro a partir de agora aqui no Rio Vox Esporte Clube. Ontem tivemos algumas partidas pela competição. Começamos por Vitória e Sport Clube do Recife. O Vitória bateu a equipe do Leão da Ilha do Retiro por 1-0. Gol solitário do Eric, que faz com que a equipe da Bahia se afaste da zona do rebaixamento. O Eric marcou seu primeiro tento com a camisa do Rubro Negro e... o Sport, que antes da Copa do Mundo estava muito bem, depois da Copa apanhou de todo mundo, professor. O que acontece lá no Leão da Ilha? A pergunta tem que ser feita justamente para o Claudinei Oliveira, que começou tão bem na chegada sua aí, de repente começou a perder agora, já é a terceira derrota consecutiva do Sport, e realmente o Sport precisa acender uma luz de alerta lá dentro lá e ver o que acontece. O Sport parece que gosta de ficar fretando lá com a zona do rebaixamento, né? Uma Vitória que não tem nada a ver com isso, mas também estava numa situação delicada, acabou empurrando o Leão lá para baixo, né, Leão? Eles estão com a mesma pontuação nesse momento. Aliás, a Vitória ainda tem um ponto a menos, mas o Sport... Nas últimas 5 rodadas, perdeu 4, empatou 1. Não vence a equipe do Sport. Então, o sinal de alerta aceso lá na Ilha do Retiro. Tivemos o Botafogo e a Chapecoense. E o Botafogo do Marcos Paquetá finalmente venceu e alivia toda a tensão que estava lá em General Severiano, no Alvinegro da Estrela Solitária. 1-0 para o Botafogo, gol do Marcinho, uma bomba do Marcinho que garante a primeira vitória de Marcos Paquetá no primeiro tempo. Você vê como que é o futebol, né? O lateral direito, ele foi vaiado no primeiro tempo, no segundo tempo ele marca o golaço do triunfo do Alvinegro, que mandou no duelo. O Botafogo foi superior. E eu também peço um alerta aí pra Chape. A Chape também não vem se exibindo bem, professor. É, Gilson Creina começa a balançar lá, né? Balança. Pois é, mas o Botafogo também, Marcos Paquetá precisava. Eu só não falo que ele tá na corda bamba, porque ele tá gordinho pra ficar na corda bamba, né, professor? A corda estourava, né? Quebra a corda. Mas é, realmente, o Botafogo também precisava muito da vitória. E as notícias que dão conta lá do Botafogo, diz que a situação financeira do Botafogo está pior do que estava ano passado. Então, essa vitória vai ajudar muito a melhorar a condição de renda, essas coisas erradas todas. E Marcos Paquetá, fazia muito tempo que estava fora do Brasil, retornou ao Botafogo e ontem conseguiu a primeira vitória depois de duas derrotas seguidas. E acaba complicando também a vida da Chapecoense, que empata em casa e perde fora. Desse jeito, vai também fazer companhia lá pro pessoal que vai disputar para não cair. Com certeza. Quem também conseguiu sair da parte de baixo é o América Mineiro. Na estreia do Adilson Batista, bateu o Internacional por 2-1. Tirou o Inter do G4 e o Coelho se afasta mais uma vez da zona da degola. O Coelhão foi bem, né? Teve um combo de notícias boas ao vencer o Internacional aí. Voltou a somar 3 pontos após 5 jogos. Deixou a zona da degola, tirou o Colorado do G4. E o Juninho e o Giovani marcaram os gols do Coelho. E pelo Internacional, Jonathan Alves, o uruguaio que estava no Barcelona de Guayaquil, no Júnior de Barranquilla, marcou o tento do Internacional. O jogo ficou marcado pela expulsão do D'Alessandro, expulsão do Wesley. Dois jogadores experientes pra caramba, fazendo uma molecagem do caramba, hein, professor? Pois é, rapaz. Olha, aconteceu de tudo nesse jogo também, viu, Léo? Primeiro, a estreia do Adilson Batista, que fazia 3 anos que estava longe do mercado de trabalho. E me parece que esses 3 anos ajudou bastante, comeu bastante, viu? Porque ele tá com uma barriga de fazer inveja pra qualquer esbelto. Se ficar na corda bamba, não, também não segura. Também não. Esse é outro que não pode ficar na corda bamba, porque na corda não suporta ele. Tá explicado então por que o Guto Ferreira caiu do Bahia. Porque a corda não aguentou. A corda do Guto Ferreira tem que ser aquelas cordas de guincho, né? É, de aço. Mas então, eu gosto muito do Adilson. O Adilson é uma grande pessoa e eu torci também para que ele conseguisse bem. E gostei da maneira que ele armou o time do América. O América é um time diferente, não é mais aquele time que toma gol de todo jeito. E o América foi um pouco afoito ainda, mas conseguiu abrir 2-0. E ontem voltou Danielzinho, um menininho muito bom, meia que estava operado, mas as grandes revelações do América aí. Voltou ontem no segundo tempo, entrou bem. Mas o América conseguiu uma vitória e essa vitória jogou ele para 17 pontos lá em cima, acho que em 15º ou 16º lugar, tirou da zona do rebaixamento. Já o papelão ficou por conta do D'Alessandro e para variar, o Wesley, aquele mesmo que o Palmeiras montou um 0-300 para trazer ele, estão lembrados ou não? Que estelionato no Palmeiras, estelionato no São Paulo, estelionato no Sport e agora estelionato no América. E o D'Alessandro, o Wesley pegou ele pro pescoço, na frente do árbitro. E o D'Alessandro falando, esse macaco tá segurando meu pescoço aqui. Quer dizer, foi embora os dois. Foi aquele que pegou o pescoço e foi embora aquele que ofendeu o jogador. Portanto, isso foi a nota triste do jogo. Mas teve muito mais coisas boas. Isso aí fica por conta do tribunal. O tribunal que aplique o rigor da lei para punir os dois atletas. E que fique a coisa boa do Adilson voltando e está se recuperando o Coelho para que não tenha risco de rebaixamento. É, o Adilson, ele ficou 3 anos estudando pra caramba, é um técnico que é um cara muito inteligente, conhece muito de bola, mas tem falhas, né? As falhas deles eram ditas como gestão também, gestão de grupo, é um cara que é muito correto, mas o jogador também às vezes pega uma bronca, não corre para ele, então faltava um pouquinho de liderança de grupo. Liderar vestiário como jogador é uma coisa, como treinador é outra. Adilson foi um dos grandes zagueiros capitães do futebol brasileiro e agora esperamos que tome um novo rumo na carreira. Boa sorte ao Adilson, um grande profissional, uma grande pessoa também do futebol brasileiro. Agora a gente fala do duelo dos tricolores, professor. E no duelo dos tricolores, o gaúcho levou a melhor de virada, impediu São Paulo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Quem fez a festa foi o Everton, Cebolinha, como diz o seu Mário Fernandes. O Everton fez a festa, jogou muita bola e o São Paulo, que sonhou com a liderança, ficou com gostinho da liderança na boca, mas não deu. O Grêmio ajudou o Flamengo com a vitória aí. E o São Paulo vinha de 5 jogos sem perder, professor. 4 vitórias seguidas e o Grêmio jogou um balde de água fria no pessoal do São Paulo Futebol Clube. Mas foi uma bela partida de futebol, né? 2 grandes equipes. Sem dúvida, Léo. E eu chamei a atenção ontem aqui pro jogo justamente que não podia deixar de considerar o título. O Grêmio é o atual campeão da Libertadores, né? E essa marca é muito forte, portanto o Grêmio a qualquer momento poderia fazer um grande jogo, como fez, e ganhar o jogo, portanto, e foi justamente isso que aconteceu. O São Paulo saiu na frente e o Grêmio acabou virando o jogo. Agora, é claro, meu pai gosta do Cebolinha, mas não precisava fazer gol justo no time de São Paulo, do time do meu pai, né? No time dele. É, o time que ele torce, portanto, o Everton conseguiu fazer o gol e o Grêmio ganhou. Não tem nada de anormal nisso, tudo tá escorrendo normalmente. O São Paulo ter perdido lá é um resultado absolutamente normal, como fosse também se o caso do São Paulo ganhasse. Mas continua o São Paulo a 2 pontos de diferença do líder e o Grêmio conseguiu fazer um resultado e dar um pouco mais de tranquilidade para o Renato poder continuar o seu trabalho lá. E agora o Grêmio chega, o Grêmio encosta no São Paulo, né? O Grêmio é o 4º colocado, fica a 3 pontos do Tricolor e se coloca novamente na briga pela taça, como o Flamengo também acaba tropeçando nessa rodada. Não foi um prejuízo tão grande, acredito que o São Paulo tem aí a chance de se recuperar. Agora, quem do São Paulo que joga muito é o Everton, viu, professor? Que ótima contratação do Tricolor. O outro Everton, né? Muito bom jogador. E o que o Aguirre fez bem esse time, né? O São Paulo é outro São Paulo. A gente viu o São Paulo do Dorival, uma bagunça, né? Tentava buscar na base porque não conseguia fazer o pessoal jogar. Hoje o Diego Souza está fazendo gol a rodo, o Everton jogando muito bem. O Reinaldo, que é muito criticado pela torcida, não sei porquê, porque eu gosto muito do Reinaldo como jogador, também funciona. Então o time do São Paulo funciona. Hoje o time do São Paulo é um time equilibrado, é um time objetivo e eu ainda estou meio cético quanto à possibilidade de título, mas é um time que está queimando a língua da gente a cada dia. Um empatinho seria vitória pro São Paulo lá, mas como o professor disse, perder pro Grêmio fora, né, dentro da arena do Grêmio não é demérito para ninguém não, professor. Tá perdendo pro campeão da América. Sem dúvida, o Aguirre fez muito bem pro São Paulo. Antes do Aguirre, quem fez bem pro São Paulo foi justamente o Lugano. Porque o Lugano veio para São Paulo e ninguém entendia por que ele veio para encerrar a carreira no São Paulo, né? Mas demonstrou o dedo dele. Ele que pediu para trazer o Raí, foi ele que pediu para trazer o Ricardo Rocha e foi ele que sugeriu para os outros dois companheiros de diretoria dele, Ricardo Rocha e o Raí, para que contratasse o Aguirre. Portanto, o Lugano tem uma importância muito grande nesse sucesso que o São Paulo do Aguirre está demonstrando. Portanto, são três jogadores que jogaram junto, inclusive. O Aguirre, o Lugano, o Ricardo Rocha e o Raí. Os 4 jogaram junto. Portanto, os 4 têm um bom entendimento. Os 4 conhecem de futebol. Então, se uniram ali e ficou uma diretoria de futebol profissionalizada. gente do Itê, gente que conhece. E com a tranquilidade que deram pro Aguirre, o Aguirre com o tempo, com essa parada da Copa e com tudo mais, foi ajeitando o time, foi trazendo reforço, reforços pontuais, e hoje o São Paulo é um time de altamente competitivo, tanto jogando no Morumbi quanto jogando fora do Morumbi. Portanto, São Paulo, como os mais outros três ou quatro equipes, lutam sim pelo título. Muito bem, então vamos passar a classificação no Campeonato Brasileiro depois dessa 15ª rodada. Lembrando, dois jogos serão realizados na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense e o Vasco, que jogaram nesse meio de semana pela Copa Sul-Americana. O jogo é às 19h30 na Arena da Baixada, na próxima quarta. E também na próxima quarta temos Ceará e Bahia. O Ceará não jogou essa semana, não tinha outra competição. O Bahia jogou pela Copa Sul-Americana também, então joga na próxima semana. Próxima semana de Copa do Brasil, né, professor? Por isso que tem essa folga para eles jogarem pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, quando falarmos de Atlético do Paraná, Vasco, Ceará e Bahia, eles têm um jogo a menos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos lá, classificação. Então tem o Flamengo na liderança com 31 pontos, o São Paulo é o segundo com 29, o terceiro é o Atlético de Minas com 26 e o quarto o Grêmio, também com 26 pontos. O quinto colocado é o Internacional, também com 26, e o sexto é o Cruzeiro, com 24 pontos. Esses seis se classificariam à Copa Libertadores da América. O sétimo é o Palmeiras, com 23, o oitavo o Corinthians, com 22, o nono é o Fluminense, com 21, e o décimo o Botafogo, com 20. Olha que fez bem essa vitória pro Botafogo, ganhou duas posições. O Vasco é o 11º, com uma partida... Aliás, o Vasco tem duas partidas a menos no campeonato, né, professor? Tem uma com o Santos ainda para ser realizada, né? Então, o Vasco ele tem 13 jogos no campeonato. Então, todos os outros, 15 a maioria, né? Então, o Vasco, dois jogos a menos, pode se ganhar. Imagina se ganha os dois jogos, o Vasco vai para a parte de cima da tabela. Então, vamos ver. O 12º colocado é o Sport Clube do Recife, com 19 pontos, mais 25 jogos sem vencer. O Vitória é o 13º colocado com 18, ganhou 3 posições o Vitória. O América Mineiro também ganhou 3 posições, é o 14º no momento com 17 pontos. O Santos é o 15º com 16, o Bahia é o 16º também com 16, esse último time fora da zona da degola. Chapecoense na zona do rebaixamento também com 16 pontos, Paraná Clube tem 13, o Atlético do Paraná tem 10 com um jogo a menos e o Ceará também com um jogo a menos, tem 8 pontos, é o lanterna da competição, professor. Rapaz, o campeonato tá pegando fogo aí dos dois lados, né? Então, e agora com essa parada da Copa aí, os treinadores têm que mostrar serviço, porque tanto aqueles que estão lutando para não cair, como aqueles que estão lutando para Libertadores, para título, enfim, um campeonato muito bom. E essa janela parece que não tá conseguindo também tirar muitos jogadores, apesar de aí a gente ver algumas equipes perder bastante jogador, mas quem está perdendo é aquele que justamente precisa vender. Então agora, começa agora na fechada da janela, a gente tem uma definição de como vai ficar as equipes no campeonato. Mas não tenha dúvida nenhuma que o campeonato é um campeonato muito gostoso e muito bom, muito competitivo, e me parece que vamos ter grandes jogos aí, vamos torcer para que os árbitros não atrapalhem os jogos, né? Com certeza. Então agora a gente toca o nosso apoio cultural e já voltamos para falar dos jogos de hoje no pelo Mundo da Bola. A gente já volta, fique conosco. Rio Vox Esporte Clube, aqui na Rio Vox FM. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomenda 3493-3580.

procurando aquele amor. Eu me perdi no caminho. Almoço com a tradicional leitoa à paraguaia. Convites à venda em Piracicaba, na Selaria Barrichello. Em Rio das Pedras, supermercado de Favari e Agropecuária Matias. Maiores informações pelo telefone 19 99786-0957. Apoio Supermercados de Favari, Presa Viva, Top Corrimão, Bons Trucade e Itaipava. Encontro de Violeiros Oficial, o pior Neiro da região. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Vira maravilha, faz mais um pra gente ver. Vira maravilha, nós gostamos de você. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol. É, estamos de volta para finalizar a nossa programação esportiva, mas antes disso, temos aqui Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, dois jogos começando a valer, se eu não me engano, é a 18ª rodada, eu acho, da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos confirmar só que rodada que é. Temos duas partidas, 18ª rodada, exatamente. É a penúltima rodada do primeiro turno da competição. Temos então duas partidas, temos o Avaí enfrentando o CSA, o jogo é na Ressacada e o jogo vale muito, porque o CSA é o vice-líder com 30 pontos, um de diferença para o Fortaleza, que é o líder do campeonato. Então, ou seja, o CSA pode assumir a liderança da competição de maneira provisória e jogar toda a pressão para cima do tricolor do Ceará, do Fortaleza. E o Avaí, ele é o quarto colocado, com 27, ou seja, pode igualar a pontuação do CSA. Então, é um jogo que vale muito para as duas equipes, professor. Jogo interessantíssimo para acompanhar hoje pela Série B, às 19h15, na Ressacada. Acho que é o melhor jogo da rodada, não tenha dúvida nenhuma. O time gozado, né? Os dois azul e branco, né? Que coisa, hein? Vai estar o estádio, coisa mais linda então, hein? Bom demais. Azul e branco. Mas o time de Marcelo Cabo vem bem, o time de Geninho também. Portanto, uma briga de titãs, hein? Com certeza, nós vamos ter a oportunidade de ver um grande jogo e, pela primeira vez, o time de Rogério Ceni pode perder a liderança da segunda divisão. Mas jogo é jogado, lambaria é pescado, vamos aguardar para ver o que proporciona Avaí e CSA, e CSA e Avaí. Dois grandes treinadores, duas boas equipes, excelentes equipes, muito bem armada, que está ali para e passo com o Fortaleza, que perdeu um pouco do seu fôlego aí, mas agora está recontratando outra vez e trazendo jogador, dando condição para o Rogério Ceni. Mas não tenha dúvida nenhuma que aí está o grande problema do Rogério Ceni, chama Avaí e CSA. E o Figueirense, porque o Figueirense está de olho nesse jogo de hoje do Avaí do Ceará. Se Figueirense e o Milton Cruz, porque o Figueirense está no meio dos dois, hein? Terceiro lugar com 28 pontos, ou seja, se o Figueirense ganha a partida, ele, por exemplo, o CSA perde a partida, ele pode igualar a pontuação do CSA, ou pode até passar a pontuação do CSA e assumir a liderança junto com Fortaleza. Então, Figueirense e Paysandu jogam hoje na Curuzu às 21h30. Olha que está interessante esse campeonato, professor. Mas com o André Santos, Com André Santos e tudo. Olha o Figueirense, aquele André Santos que jogou até na seleção brasileira, no Corinthians, no Arsenal. E... esse é outro que se colocar na corda bamba, corda estoura, viu? Corda estoura e olha, de lateral, de ala, de lateral, não sei se, mas se dá pra ele ainda não. Mas enfim, a gente vai ter oportunidade de ver o jogo aí. O Milton Cruz não é nenhuma criança, né? Pra dizer que contratou um jogador que tá mal. Mas é, como você disse, o Milton vem fazendo um grande trabalho, o Figueirense também está bem, e com certeza vão aí, esses aí vão brigar e brigar muito aí para... Nós vamos ver, com certeza, desses quatro times que nós acabamos de mencionar aí, os dois de Santa Catarina, o Figueirense e o Avaí, o Fortaleza e o CSA, desses quatro, com certeza, três vão subir, viu, Léo? Com certeza, então esses são os dois jogos da série B do Campeonato Brasileiro hoje. Hoje ainda temos um jogo pela Série C, o Globo e o Náutico. O Globo ainda tem chance de se classificar, tá no meio da briga ali, e o Náutico pode assumir a liderança hoje, vencendo a partida fora de casa lá em Ceará Mirim. O Náutico assume a liderança e joga toda a pressão para cima do Atlético do Acre, professor. Pois é, o Náutico, né? O Náutico que tá no estado de graça com a chegada do Márcio Goiano lá, que o volante que jogou aqui no 15, e hoje treinador do Náutico. Portanto, o Náutico tá bem e vai visitar lá no Barretão, no Ceará Mirim, lá vai visitar o Globo, né? E o Globo precisa realmente vencer se realmente quer classificar. Portanto, hoje nós vamos ver se realmente o time de Márcio Goiano está bem mesmo para fazer uma visita lá pro Globo e conseguir desbancar o Globo lá, conseguir vencer o Globo e quem sabe, dependendo aí dos resultados aí, pode até assumir a liderança que o Atlético do Acre faz muito tempo que não deixa ninguém alcançar. Com certeza. E para finalizar, tem Bandeirante de Birigui e Comercial, os líderes do grupo ali na segunda divisão do Campeonato Paulista. Esse é o último jogo de hoje. Então, vamos encerrando a nossa programação. Quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco mais um dia aqui conosco. E, se Deus quiser, amanhã estamos de volta aqui às 11 da manhã, né, professor? Muito boa tarde para você. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Um abraço para todos vocês, que tenham uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, porque amanhã, se for da vontade de Deus, nós estaremos aqui firme e forte às 11 da manhã para falar muito mais de esporte. Com certeza, eu agradeço então a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele permitir, para a gente falar muito de esportes aqui na Rio Vox FM. Amanhã tem a escalada, todas as divisões do futebol brasileiro aqui na nossa programação. Tchau! Doce dragão chinês, tonorando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar. Meu time ganha. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar. ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.